O aroma e o frescor da natureza na sua pele, no seu corpo, nos seus cabelos. A Folha Nativa busca os melhores extratos e as mais puras fragrâncias e as transforma em um ativo conjunto para o tratamento de sua pele e seus cabelos, valorizando ainda mais o seu charme e a sua beleza. Possui uma linha completa de produtos dedicada à família e ao uso profissional. Folha Nativa. Natural como sua beleza. Foi muita luta até eu chegar aqui. Quando eu abri minha porta, eu respirei e disse, eu tô na minha casa. O Minha Casa Minha Vida voltou para enfrentar o descaso com as famílias que ainda não têm onde morar. Já são mais de 1.250.000 casas contratadas. Superamos metade da nossa meta em 2 anos de governo. Todo dia, a gente faz um Brasil melhor. Essa é minha casa, minha história de vida. Ministério das Cidades. Brasil, União e Reconstrução. Dengue, zika ou chikungunya? A hora de tirar as dúvidas é agora. Oi, então, por que não tomar remédio por conta própria em caso de sintomas? O uso indiscriminado de medicamentos pode causar graves problemas de saúde. Por exemplo, alguns medicamentos diminuem a capacidade de coagulação do sangue, aumentando o risco de sangramentos, o que pode levar a intoxicações, agravar a condição do paciente e até mesmo levar a óbito. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal.